mim e você pode crer. Coloque a grana na mesa só pra ver. A coragem reina no coração do louco. A sua vida por um triz e ainda resta pouco. Frente a frente sua frizz corre em sua testa. Canela seca, tambor sujo, uma bala na fresta. Agora é só rezar e apertar o gatilho. Pensamento em casa, se lembra do seu filho. Roleta russa! Sua família passa fome, cheirador safado. Troco do rango, uma fileira rola em seu prato. Seu filho assiste, presencia a cena, desgraçado. Trabalho nada, alimento cocaína. Mais um ponto fechado, a boca da esquina. Desesperado, sem o veneno, só quer dar preju. Bate sua mulher, porra véi, vai tomar no cu. Mesa preparada, suor escorrendo. Mais uma vez coragem, sangue, ele vai vivendo. Clique nada, clique pum, de novo ele venceu. Ao bom e velho aviso, nunca se rendeu. Roleta russa! Roleta russa! Roleta russa! Roleta russa! Roleta russa! Roleta russa! Roleta russa! Roleta russa! Roleta russa! Nas ruas, rouba os latrocínios, economiza algum dinheiro, melhorar de vida. Sua mãe desgostosa com o presente, que algum dia ele suma para sempre. O idiota continua, coca, seu alimento. Levou um bote na boca, delegacia, lamento que seu filho ainda goste dele. Troco do futuro, reparar o erro não é o bastante, tem que ser o dobro. Tiro meu pai de lá, se não fico louco. Mesa preparada, clique nada, clique pá. Infelizmente o garoto foi descansar. Roleta russa!